Latam 3662, desse mantém nível 070, chegada Mari, ajuste 1-0-4. Esse é livre. Tira o pessoal da chegada. Azul 6310. 6310 autorizado, final do procedimento ILS, reposto estabilizado. Autorizado, reportará. São 3858, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-4, livre da restrição em etapa. Poderia voar na proa do Índia Serra, 6310, mantenha-se no perfil. São 3858, autorizado Duna, desça para 2 mil pés, após 1,87 final do procedimento, eu posso estabilizar. Bem, então, obrigado, quando direto Duna para 2 mil e vai irá completar. Portaria 3858. Na 6310, estabilizando. Permitiu. Completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295. São 3662, desse se mantém em nível 050. No check trainer, ele pousa pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Baixou e travou, livre pro pouso na 10. Indicador visual com a ONU 03858. TAM 3858, complete aproximação, chame em torno, 198, decimal 95. 3895, obrigado pela oportunidade. Tomar a frequência, por favor? 121, decimal 1. 211, obrigado. Boa noite, seu reservador. Somos o 3858 no localizador. 358, cheque trem, autorizado pouso, pista 10. Vento 180 graus, 109. 7858, mais à frente, se apostarei. É. Interno passando a baixada travada, 3858. 50 de pouso, 160, blá, 8 horas. De pouso, 3858. Desça para 2.000 pés, ajuste 104, autorizado a final do procedimento elétrico de rei, reporte estabilizado. 2.000 pés com 1.014, depois estará estabilizado. Solas 46, direita 121, decimal 1, Solas. 21, confirma a frequência? 121, 1. 21, 1. Lima, Lima, Foxtrot, acena a identificação, está autorizada a chegada a mão. Desça e mantenha 4.000 pés. Ajuste 104. Autorizado para o editório de Lima, Lima Foxtrot. 2043 autorizado alinhar, decolar, pista 10, vento 150 graus, 109. Voo no 096, a senhora identificação está autorizando a chegar na Mari. Ele se mantém em nível 050, ajuste no 094. Decola 50, controle 120, decimal 8. 208, bom. 2043. 662, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. Boa noite, Altan 3662. Passo externo, baixado travado. 6362, livre pouso, vento 160 graus, 8 mais pista 10. Livre pouso, Altan 3662. Zero, quando possível, autoriza o brilho. Está presente? Vou 2043. Aguarde coordenação com o centro. Aguardando. Controle, voo 2043. Prossiga. Será a frequência alternada? Essa está recebendo interferência. Alternada 119.8, voo 2043. 119.8, vai chamar o voo 2043. 043 em 119.8, cara. Ok, voo 2043. Parque. É bem alto e claro, quando possível, o bridge, por favor. Abaixo, coordenação com o centro, voo 2043. Já estamos aqui na 120.8, fica uma interferência constante. Gente, obrigada pela informação, voo 2043. 3 direito, 121, décima 1, sozinho. Direita, solo 21, décima 1, 3662, boa noite. Voo 2043, autorizado direto Brig. Voando Brig, voo 2043, obrigado. Lima Lima Fox está autorizado a descer para 2000. Lima Lima Fox desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 3000 pés, autorizado final ILS 10, vai reportar estabilizado Lima Lima Fox. Confira de Voo 9096 desce para 3000 pés, ajuste 1094. Após ITAP, intercept e ITA, autorizado a final do procedimento ILS, eu posso estabilizar. Controle, o Lima Lima Fox estabilizando o final da ILS da 190. Lima Lima Fox completa a aproximação, chama torre 1-9-9-5. 1895 para a torre, grato, boa noite. Salvador, boa noite, o papá, papá, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox. Reposta tem checado final, pista 1-0. Vai reportar cheque de trem na final 1-0, Lima, Lima, Fox. Centro Recife, 1251, alternando 1-3395. Tô certo, a cidade de cancelamento para circular para o nosso site, para o Lima, Lima Fox. Que isso aí, chama para cancelamento do plano. Está cancelando e circulando para o nosso site, Lima, Lima Fox. E cancelando o plano então aos 01 no processo final do 17, reporte. Final do ano 7, baixado e travado, Lima, Lima, Fox. Gente, Fox, crime pouso, vento de 1,60 graus, 1,09. Autorizado pouso no 7, Fox. No curso localizador, voo 096. Voo 096, complete a aproximação, chame 2195. 1895, voo 1096, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 096. 09, continua a aproximação, aguarde permissão de pouso, cheque na frente. 10906 na frente. Fox, seu solo, sou 04, estacionar, seu Santa Elisa. Tenente, ESB, Mari, arrival, report to right for 10. Repouso, pista 10, está bastante travado, gol no 090. 28, 1014. Série 2561, desse ano 2016, autorizado final do TLS, finalizado. Meia solo 08 direita, 121 no decimal 9. Corrijo 121 no decimal 1. 3,155 to 1,814. No localizador Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, no completo de aproximação, chame torre 1995, vou com 2895, obrigado. Salvador, boa noite, Força Aérea 2561. 2561, repostando checado, sinal 90. Tá no localizador, com trem baixado e travado. Boa noite. Vamos ver se nós, 2561. Repouso, 2561, 10. tranquilizer, tip 5218. Tip 5218, contact the tower 118, small 95. 1895, next one. Torre Salvador, boa noite. Trip 5218, está estabilizado o localizador, descendo a pista. Sim, continue a aproximação, vai para a direção de pouso. Aguardando. Era 2561 no solo 18, livre à direita, depois novamente à direita. Vai prosseguir parte militar, segundo coordenação de operações da base aérea. E chame para o cruzamento da pista em uso. Check o trem, livre pouso, 1960 graus, 8 nós, pista 90. 2-0, pouso, trem baixo checado, 5218. Agora autorizado, cruzamento, atente sinalização no pátio militar. Vamos estacionar seu canceleiro, 251. 251, está cruzando. E 5218, solo 22, direita, 121, desceu a 1, solo. 2-3 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 140 graus, meia dúzia nós. Lado 73, decolou 2000, controle 20, decimal 8. Silêncio 208, boa noite. Controle Gol no 973, muito boa noite, decolado na sua escuta, Dael Leda Bridge. Gol no 973, boa noite, contato radar na decolagem, nível 360, saída da Dael Leda. Silêncio da Elveda. 360, obrigado. Possibilidade da presente para o de Leda para o gol 1973? Autorizado Leda, gol 1973. Obrigado. Portugal de 1938 ponto arrival de 104,000 feet to an ID 1015. Gol 973, suba restrito a nível 320. Confirmando para o gol 973, 320, é isso? Afirmo, restrito ao 320, pedido do centro aí. Torre 1310, pronto, ponto certo. Utilizado a linha e... decolar, vento 1 no 60 graus, 109, 6310. Trip 5591, boa noite. Está autorizado a chegada bom. Reporte no ideal de descida. Gorda 973, chamo centro Recife, 1251, alternando 13395. Zero, decola os 35, controle 1 no 20, destino 8. 208, 6310, bom.